desafio nas mãos de Josué. Valentes, valorosos, convocados pela fé. Uma grande muralha, um gigante a vencer. Mas Deus já coordenava um povo cheio de poder. Logo aconteceria um fenômeno do céu. Deus honrou naqueles dias um povo que foi fiel. As trombetas